Estamos aqui com o Padre Tiago, da Comissão Pastoral da Terra. Boa tarde. Como nós sabemos, um dos casos mais emblemáticos da repressão aqui em Pernambuco foi o assassinato do Padre Henrique. O senhor poderia falar um pouco sobre esse caso? Assassinar um padre em si já é um crime que exige punição. Assassinar um padre que tinha muita animação no meio popular da juventude, este foi mais do que um crime, esta foi uma grande perda para o Brasil. Eu nem falo em Pernambuco. Se Henrique estivesse vivo hoje, qual a diferença que fazia? Grande diferença. A ligação dele com a juventude, numa igreja que muitas vezes fica feito um fóssil no passado, passado institucionalizado, mas ele junto com o povo jovem. Quem sabe esses jovens eram o povo que ia exigir a reforma agrária no Brasil. Porque aqui, essa ditadura, a gente tem que parar para refletir o que nós perdemos. Não foi só 20 anos de democracia, foi milhões e milhões de vidas que poderiam ter construído um Brasil de partilha, de solidariedade. Um Brasil onde, com certeza, já hoje podíamos celebrar uma reforma agrária que garante soberania alimentar, mesa farta, prato cheio. Agora, aqui em Pernambuco, enquanto estava esse massacre em cima do Padre Henrique, tinha também um massacre em cima dos camponeses, as gloriosas ligas camponesas. Eu estive ontem num ato de camponeses lá em Goiânia. Eu me lembrava, enquanto eu andava com esses 1000 camponeses, que durante a época das ligas camponeses, 5000 homens e mulheres, camponeses e camponesas, desceram sobre Goiânia para exigir uma transformação na estrutura do Brasil para garantir a reforma agrária. O Brasil pode ser o país da Copa. E que Copa esse vai ser? Este agora que vem, né? Que Copa que vai terminar em lágrimas nos copos, quem sabe, né? Mas Brasil, o país de reforma agrária, porque em qualquer outro país do mundo já houve reforma agrária. Esses capitalistas já fizeram reforma agrária na terra deles. É que aqui no Brasil nós temos um 1% de retrógrado, seria palavra pouca. Neandertal seria falar mal dos meus antepassados. Mas eu estou falando de um povo que gelou na idade do gelo, por assim dizer, que não sai do lugar. Resultado, hoje, vai no supermercado comprar feijão e arroz, vai no supermercado comprar legumes, etc. O preço lá para os altos. E eles, essa elite que proíbe, que proibiu a reforma agrária no Brasil, estão preocupados? Não, eles estão com seus monocultivos mortíferos. Não são simples monocultivos de cana, de soja, de café. São monocultivos mortíferos que exigem energia mortífera. Eu estou falando sobre essas usinas no norte do país. Gente, eu quero voltar agora para as ligas camponesas. Quando eu cheguei aqui no Brasil, porque eu sou escocês legítimo, quando eu cheguei aqui no Brasil na década de 60, 70% da população vivia no campo, 30% na cidade. Agora, dados de IBGE em dezembro de 2012 dizem que 85% da população brasileira vive, mora e trabalha na cidade e 15% no campo. Eu pergunto, que genocídio do povo brasileiro é este? Que essa ditadura continua genocidando o povo do campo. Se fosse o povo judeu com o Holocausto, Shoah, se fosse o povo armênio com o genocídio que sofreu nas mãos dos turcos, o mundo estava falando. Mas por motivos do Estado controlado pelas corporações internacionais, ninguém fala do genocídio do povo do campo no Brasil. Agora, eu já estou ficando com minha barba branca. Mas os jovens aí vão ou fazer a reforma agrária ou passar fome. Ou comer plástico, como hoje você come abacaxi no supermercado. Dá para sentir o adubo químico de petróleo dentro dos produtos. Gente, comida decente por preços decentes, só pela reforma agrária, pelo qual Pedro Henrique com a juventude lutou, as ligas camponeses também lutaram. E nós estamos aqui hoje na Praça do Diário denunciando o grande crime que foi o golpe militar do 1º de abril de 1964, que reforçou a elite retrógrada, que chega até tal ponto que neste estado de Pernambuco, em vez de estarmos aqui celebrando reforma agrária, estamos num estado onde um partido que se diz dos trabalhadores tem como candidato um usineiro. Canavieiro votar em usineiro, trabalhador votar em usineiro, só quando o inferno congelar. E outro partido de um precatório, quem vai votar nele? Se nem o grande velho jacaré o povo dele nem confiou nele. Como é que eu vou confiar também? Toda noite ele está com Marina Silva na televisão falando sobre reforma agrária, reforma agrária, reforma agrária, mas é falação. E nós estamos cheios de falação. Chega de falação. Queremos é fazação. Fazação. Meu irmão, eu poderia continuar muito mais, mas eu vou dizer simplesmente que a juventude tem que pensar no ridículo, por assim dizer. Tem que pensar num país onde 99% é dono da bola e não 1%. É tão ridículo pensar assim? A maioria, a grande maioria. Então, neste espírito, mano, Doró, vamos lá. Muito obrigado pela paciência. Parabéns. Amém.